Alô, minha galera de Salvador. Vem verão, vem verão. Atitude 10. Vem, colega, com a resistência, assim vai. Faz a chadeira virando a cara.